mais meu bando, vamos. Com Deus no comando, tamo. Adeus pra esses vando, ramo. De fariseus tá acabando, oramos no coliseu dos romanos, mano. Até ateus tão se armando, amando. De Zeus que tá amando, dando. Eu vim do lixo que se foda, então não faço um pano. Atentado na palma é o ano. Caligrafia da rima, vira cultura que me destina. Xilografia da China, xilogravura bem nordestina. No meu panteão, Lampião acendeu, iluminando o sertão, bebão de uísque no breu. Movimento messiânico, demônio cabreiro, o parlamento que é satânico, e não Antônio Conselheiro. Era dos vagabundos, retorna a sublevação, nessa guerra de canudos, diploma né graduação. Fácil é falar que são de rua, difícil é ser facto. De rua, segura filhada. Não existe lugar que nós não cruza. Na encruza, na madruga, as criatura. Ritual de rima, continua aqui vivendo na desgraça. Comendo galinha e bebendo cachaça. Bem no veneno da lata. Que vem amassada, corta como faca. Rimando com a raiva de mil vira-lata. Sem receber verba de entidade, só recebo verbos de entidade. Um salve speed fritina de sabotagem. Sempre que quiserem se manifestar, sintam-se à vontade. Sem alma seu rap é um lixo. Sei que desse nicho só querem o luxo. Basta dar uns push e já se acha o bicho. Isso faz com que nunca superem um bruxo. Sujo seu olho gordo, não vence meu olho charingão. Faço despacho na turnê e levo orixá de van. Deixo só cara em xaripã, tomando chá de can. Conquisto território, sou o novo Gengis Khan. Ao serem faladas é o modo que sou. Movendo palavras eu movo pessoas. Boneco rimando é macumba. Invoca da tumba, Fernando Pessoa. Comendo só o pão que o diabo amassou. Bebendo só o gole que era pro santo. Pra ter vida eterna é por isso que eu canto. Isso é magia negra e meu verso é o encanto. Fácil é falar que são de rua, difícil é ser facção de rua. Segura filhada, não existe lugar que nós não cruza. Na encruza, na madruga, as criatura. Ritual de rima, crua. O público acende vela pra caralho. Quando tô no evento e no palco faço trabalho. Em qualquer região, a legião no itinerário. Inclui o seu santuário, vou arrebentar o rosário. Rá! Passa o charuto que sobe a marola. Que no trono esbanjo minha classe. Mostra domínio quando passo a bola. Não quero saber quem despede sem passa. Desenho o ponto do feitiço. Sabe que eu sou o rei disso. Me traga uma peça de roupa e o nome completo e eu dou meu início. Me desculpe, eu me culpe. Nesse loop do Scooby que eu esculpe outro Ruby. O level sub contra os noob. Que desprego a paz do versículo. É bom ficar esperto em versículo. Uma disputa infantil de três secolou. Deixa o povo perdido em círculo. Eu trago agonia, eu trago agonia. Igual microfonia, igual microfonia. Ouvia nos gritos de horror sinfonia. Pra quem tá perdido, essa voz é uma guia. Fácil é falar que são de rua, difícil é ser facção de rua. Segura filhada, não existe lugar que nós não cruza. Na encruza, na madruga, as criatura. Ritual de rima, crua, pura. Fácil é falar que são de rua, difícil é ser facção de rua. Segura filhada, não existe lugar que nós não cruza. Na encruza, na madruga, as criatura. Ritual de rima, crua, pura.